Amém. Agora chegou o momento. Fala para quem está ao teu lado. Chegou o momento. Então fica de pé. Fica de pé agora. Com os gritos, os gritos. Tu é querido mesmo, hein, rapaz? Olha aí. Vamos recebê-lo com carinho, pastor Fragalho, com uma salva de palmas, com todo amor, carinho. Amém. Oi. É esse? Toma esse? Pode falar? Só Deus sabe o que aconteceu ali. Dê um abraço na pessoa que está perto de você, diga para ela que essa noite vai ser uma noite especial, que vai ser uma noite de unção, de bênção, de transformação, de cura, de vida abundante. Depois você pode tomar o seu lugar, pode se sentar. Gente, quando nós nos reunimos num encontro como esse, sempre é uma oportunidade de você sair levando aquilo que Deus trouxe para você. Deus sempre vem com as suas mãos cheias. Por isso a gente vem aqui muito mais para receber de Deus do que para ofertar qualquer coisa para Ele. Não há nada que você possa ofertar para Ele que seja tão grande, tão maravilhoso quanto aquilo que Ele tem para ofertar para você. E talvez você possa sair daqui hoje curado, talvez você saia daqui hoje transformado, com uma visão nova para a sua vida, com um propósito novo para a sua vida. Nem todo mundo aqui está precisando de cura. Nem todo mundo aqui está precisando de receber hoje um milagre na sua área física ou na área de família. Talvez você diga, pastor, eu estou bem de saúde, minha família está bem ajustada, mas talvez você precise de uma visão nova para a sua vida, de um propósito novo para a sua vida, de uma direção nova. E Deus tem isso para você. Sempre é uma oportunidade para a gente receber de Deus quando a gente se reúne assim. E eu creio que Deus vai fazer algo muito especial na vida de cada um de nós aqui nessa noite. Amém? E, bom, como todo mundo deu anúncio, eu também tenho o meu. Dia 21 e 22 a gente está com uma conferência, a gente está trazendo o pessoal da Hillsong de Nova York. E a gente está com uma conferência que vai acontecer no Citibank Hall. A gente não vai fazer na igreja porque no ano passado... não coube o pessoal todo lá dentro, a gente teve que partir para um lugar maior, e infelizmente a gente não encontrou um lugar que fosse meio termo. O Citibank Hall é muito grande, mas a gente não encontrou um lugar que fosse um pouco menor. Então a gente está fazendo no Citibank Hall dias 21 e 22, é uma sexta e um sábado, e se você quiser, como a gente alugou o Citibank, tem um custo, tem uma entrada, você pode comprar o ingresso ou no site da Tickets for Fun, ou no ticketsforfun.com.br, ou então no site somosvibe.com.br. Aí você, o ticket é para os dois dias, e com certeza que vai ser muito legal. A gente está trazendo os dois pastores, um da Hillsong de Nova York, junto com a banda, que vai ser, já esteve aqui com a gente no ano passado, foi muito legal, muito interessante. E estamos trazendo um outro pastor, que é do outro lado dos Estados Unidos, de Los Angeles, pastor chamado Elijah Waters, que ele é de uma igreja chamada City Church. É uma igreja que está crescendo muito nos Estados Unidos, um cara vibrante, um camarada evangelista, e com certeza esse congresso vai ser muito, muito, muito especial. E eu estou querendo convidar para que você não só possa estar lá com a gente, mas para que você possa também divulgar para outras pessoas que vai estar acontecendo isso aí. Hillsong in Rio. Alguém mandou para mim um e-mail lá de fora, né? Uma amiga minha de escola bíblica me mandou um e-mail hoje. Você sabia que a Hillsong vai estar fazendo a live no Rio? Eu falei, só eu que estou trazendo. Só na minha igreja que vai acontecer. Então ajuda a divulgar e se você puder estar lá com a gente vai ser bênção. E um recado para o pastor Hélio, que está assistindo em casa. Que eu estou sentindo aqui pelo ambiente... que ele não precisa voltar, pode ficar onde está, à distância, só recebendo em nome de Jesus, deixa comigo que eu tomo posse. Ai, ai, ai. Gente, você acha que eu e Teixeira não conseguimos tocar essa igreja? Já estou puxando o Teixeira para o meu lado, para a gente fazer uma revolução aqui. Amém. Gente, eu quero falar para você nessa noite. O título da mensagem não é esse, dos influenciadores de 2015, não. Mas, aliás, os meus slides aqui ficam muito reduzidos, porque eu estou acostumado com a tela lá da minha igreja, que é um pouco maior. E é para ver também se o Elinho compra uma televisão maior, né? Forçar a barra aqui para ver se ele compra uma projeção um pouco maior. Como é? Hashtag fica a dica. Eu quero falar para você hoje sobre algo que eu creio que Deus quer dar para você, que eu creio que Deus quer colocar sobre a vida de cada um de nós, que é uma unção especial para você ser usado como um vaso de honra. Para você ser ainda mais usado. Pastor, mas Deus já está me usando. Então Deus quer triplicar essa unção. Ah não, Deus, eu acho que, pastor, eu não tenho condição para isso, eu sou muito novo na fé, ou sei lá, eu acho que eu não estou preparado para isso, eu já estou na igreja há um bom tempo, não sou tão novo na fé, mas acho que não estou preparado ainda. Não, você já está preparado. E Deus quer que você saia daqui hoje consciente disso, que Ele quer usar você. Ele quer te usar de uma maneira poderosa. A igreja precisa ter essa visão, que é uma visão evangelística. A gente não pode simplesmente se conformar de vir à igreja, sentar para ouvir boas mensagens, lindas mensagens, engordar espiritualmente, voltar para casa cheio, repleto, porque há um mundo que está morrendo à nossa volta. E não tem por onde. Esse mundo, ele é comparado na Bíblia com a Babilônia. E o destino da Babilônia, quando você vai ao livro do Apocalipse, é ir ladeira abaixo. A Babilônia não tem remédio. O sistema desse mundo não tem conserto, não tem política, não tem filosofia, não tem linha ideológica que dê jeito nesse mundo. O destino do mundo é a destruição, o destino da Babilônia é a destruição. Assim como a Babilônia física foi destruída, a Babilônia espiritual, ela está no caminho da mesma destruição, não tem por onde. E a igreja, ela marcha numa direção oposta a isso. Enquanto a Babilônia caminha para o fundo do poço, a igreja caminha para o topo da montanha. E a nossa posição e missão como cristãos é fazer com que as pessoas que estão nesse rio que vai na direção da destruição, que elas virem para começar a nadar contra a maré, para que elas acompanhem a mim e a você, que éramos como bois e vacas que estavam indo sem perceber. Aquela visão da boiada que vai na direção em que está todo mundo indo. E a gente agora deixou de ser boi, deixou de ser vaca e virou ovelha. E a gente está andando na direção contrária. Oposta ao que está indo o gado. O gado desse mundo vai todo na direção do inferno. Nós nos tornamos ovelhas e viramos numa direção contrária para ir na direção do céu. A nossa missão nessa história é trazer quanto maior número possível de pessoas para também se virarem para o mesmo lado que a gente se virou. Você não precisa decorar 30 mil versículos, você não precisa ter uma fala decorada para falar para alguém a respeito de Jesus, você não precisa ameaçar a pessoa com o inferno, mas você tem que estar preparado para ser usado por Deus. Você precisa estar preparado para ser usado por Deus, porque a qualquer momento, em qualquer lugar, quando você menos espera, tem alguém que começa a conversar com você que precisa de Jesus. É no metrô, é no ônibus, é no trabalho, é numa sala de espera, é num hospital, às vezes é no meio da rua. Alguém precisa de ouvir uma palavra que sai dos seus lábios, que você talvez não consiga medir o impacto na vida daquela pessoa. Quando você fala de alguma coisa simples, de algo que você ouviu na igreja, ou de um testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, você não tem ideia do impacto que aquilo pode fazer na vida de uma pessoa. Então você tem que simplesmente se deixar usar por Deus. Eu quero falar sobre essa unção especial que Deus tem para usar você como um vaso de honra. E eu quero começar vendo aqui uma passagem bíblica. Se você tem Bíblia aí de papel ou Bíblia eletrônica, hoje em dia na minha igreja, lá quando eu falo abra sua Bíblia, ninguém abre nada. Todo mundo liga. Agora a gente nem fala isso, né? Liga a sua Bíblia aí. O pessoal clica e abre aí no iPhone e no iPad e no smartphone, mas se você acompanha a leitura bíblica, se você tem o hábito de marcar na sua Bíblia, essa leitura não é desconhecida, ela é muito conhecida. Ela diz o seguinte, lá em 2 Reis, 2 livro de Reis, no capítulo de número 4, nos versículos de 1 a 7, Diz que certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Ela disse o seguinte para ele: teu servo, meu marido, morreu. Essa versão que eu estou lendo aqui é a NVI. Tá? Se você está lendo uma versão um pouco diferente, não se preocupa não, que isso aqui é a Bíblia mesmo. Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles, os filhos, haviam trazido. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Gente, quando você olha para esse texto aqui, esse texto, ele começa mostrando que essa mulher, esposa de um discípulo dos profetas, ela perdeu o seu marido, ela enviuvou, e ela não tinha mais como se sustentar. Seus filhos provavelmente não estavam ainda numa idade produtiva, não podiam talvez trabalhar de modo a trazer o sustento para a família, para dentro de casa. E ela disse que o desespero havia tomado conta, porque ela já não tinha mais nada em casa, e como não bastasse isso, ainda vinham os credores que de repente batem na porta dela, e ela não tendo com o que pagar, iam levar os seus dois filhos como escravos, para que a dívida fosse paga. Era uma possibilidade, na época do Antigo Testamento, que alguém que não pagasse as suas dívidas, entregasse parte da família, um filho, ou filha, ou filhos, como escravos, para que a dívida fosse paga. E ela se viu nessa situação desesperadora, e ela não tinha muito para onde correr, e ela vai até Eliseu, e o único recurso que ela tinha, na verdade... Porque Eliseu pergunta para ela: como é que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar? O que você tem na sua casa que possa servir para que Deus use? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. O que você tem na sua casa para Deus usar? Eu não estou falando da sua casa física. Não estou falando do seu apartamento. Não estou falando de uma casa de tijolo, de cimento. Eu estou falando de você como casa do Senhor. O que você tem aí na sua casa para Deus poder usar? Eu garanto para você que cada um de nós aqui tem 12 talentos. Cada um de nós aqui tem 12 talentos. Nenhum ser humano é uma fonte estéril de talentos. Todos nós temos 12 talentos. Tem gente aqui que sabe cantar. Tem outros que sabem tocar instrumentos. De repente se voluntariam na igreja para tocar, para cantar. Alguns talvez saibam costurar, cozinhar. Eu na cozinha sou uma miséria. Gostaria muito de cozinhar. Eu acho um barato quem sabe cozinhar. Eu gosto de assistir esses programas de receitas, que a pessoa pega ali e para eles é tão fácil, porque o cara vai dando a receita e vai falando, e ele pega, às vezes, coloca sal, e ele pega, mete a mão assim num pote cheio de sal e joga aquilo em cima. Eu falo assim: não é possível. Como é que o camarada não faz a coisa ficar salgada? Porque parece que ele já tem uma medida na sensibilidade da mão. Eu vou com todo cuidado para botar sal e fica tudo salgado. O camarada mete a mão e joga, assim. Mas o cara tem um dom que eu não tenho. O camarada tem um dom que eu não tenho. Há pessoas que não têm o dom para cantar. Você canta debaixo do chuveiro. Mas não se atreveria nunca a subir aqui para fazer um solo. Mas todos nós temos dons e talentos. Todos nós temos dons. O que você tem em casa, na sua casa? O que você tem aí na sua vida para oferecer para Deus, para dizer: Deus, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho isso aqui. E ainda que você ache que não tem dom nenhum, você está vivo? Quem está vivo aqui, levante a mão. Se você está vivo, você tem a sua vida para oferecer para Deus. E Deus, quando você oferece a sua vida para Ele, Ele coloca em você dons e talentos que você nem imaginava que um dia poderia ter. Ele capacita você de uma maneira que você nunca poderia imaginar. Eu nunca, jamais me imaginei na minha vida falando assim, em cima de uma plataforma, falando para público. Nunca, nunca, nunca podia imaginar de Deus algum dia me chamar para o ministério. Nunca. Mas aos poucos Deus foi me capacitando. E ser capacitado para o ministério é uma coisa tão esquisita, porque a gente não consegue atinar que aquilo ali é real, que aquilo ali é uma chamada de Deus. A gente imagina tudo. Não, não é possível, isso aí não, Deus não pode estar me chamando, não é justo eu, tanta gente melhor do que eu, mais capacitada do que eu, que prega melhor do que eu, que conhece a Bíblia mais do que eu, que sabe de geografia bíblica mais do que eu, que conhece história bíblica mais do que eu, que conhece detalhes de versículos mais do que eu, não é, que tem a voz melhor do que a minha, que tem aparência melhor do que a minha, justo eu. Eu, se fosse Deus, não me escolhia. Eu não me chamava, mas ele chamou. E qual era o único recurso que essa mulher tinha? Ela não tinha nada, e talvez ela pudesse até dizer para o profeta: não, eu não tenho nada. Mas ela disse: não, tem uma botija, tem uma vasilha, tem um vaso com azeite lá em casa, com um pouco de azeite. A gente não sabe aqui quanto azeite tinha, mas o único recurso para impedir a escravidão da próxima geração, a geração dos seus filhos, era o azeite que ela tinha em casa. E essa é uma estratégia que o diabo sempre implementa a cada geração. E em especial quando a gente fala de igreja. Toda igreja tem juventude. E toda a juventude de toda a igreja é sempre atacada para que ela seja levada em escravidão. E não desenvolva o plano que Deus tem para aquela geração. Deus sempre quer levar essa geração, a próxima geração, para um nível mais alto do que a geração anterior. Mas o diabo quer fazer com que aquela geração vá sendo levada em cadeias. Então, qual era o único recurso que essa mulher tinha para que aquela geração, os seus filhos, não fossem levados como escravos? Era o azeite. E qual é o recurso que os jovens, que a igreja tem para não ser levado em cadeias? É o azeite, é a unção. O azeite é um tipo do Espírito Santo. Ele aponta, ele é um símbolo que aponta para o Espírito Santo. O recurso que aquela mulher tinha, não por acaso não era outro, mas um próprio símbolo, claro, que aparece na Bíblia em vários livros do Antigo Testamento, no Novo Testamento, falando do azeite como um símbolo que aponta para o Espírito Santo, para a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. O que essa mulher tinha em casa que podia impedir a escravidão daquela próxima geração, dos seus filhos? Era justamente o azeite. O que o profeta perguntou para ela? O que você tem em casa? O que você tem? Para pensar um pouquinho. O que você tem? O que você tem que possa colocar nas mãos de Deus, para Deus te usar, de forma que pessoas sejam alcançadas pelo amor, pela unção, pelo evangelho do Senhor Jesus? O que você tem? Pastor, não tenho muita coisa. Como essa mulher não tinha muita coisa, eu tenho a minha vida. Será que você está disposto a colocar a sua vida nas mãos de Deus, de forma que você não seja simplesmente um membro de igreja, um assistente de cultos, mas que você seja um instrumento poderoso, ungido e abençoado nas mãos de Deus? Será que você está disposto a fazer isso nessa noite? Entenda só o seguinte, eu não estou falando aqui para você de você sair daqui com um propósito: não, então agora eu vou fazer escola bíblica, e eu vou ser pastor, ou vou ser pastora, ou vou me apresentar para o pastor, me usar como diácono, para me ordenar, qualquer coisa. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando disso. É incrível que o povo de Deus tem uma visão evangelística tão curta, tão atrofiada, que quando se fala de entregar a vida para Deus, para que Ele use como um instrumento poderoso para alcançar as pessoas do mundo, todo mundo pensa em ministério pastoral, todo mundo pensa em púlpito, em pregação. E eu não estou falando disso. Se todo mundo quiser pregar, vai ser um desastre. A fila vai ser grande. Vai ser um dando cotovelada no fígado do outro. Não, quem prega sou eu, quem prega sou eu, sai para lá. Não estou falando disso. Eu estou falando de você ser usado na sua vizinhança, ser usado na sua faculdade, ser usado na sua escola, ser usado no seu trabalho. reconhecido como uma pessoa ungida, não como um fanático esquisito. Geralmente os crentes são reconhecidos assim, não como aquela pessoa que quando passa dizem, poxa, aquela pessoa ali, cara, aquele cara é gente fina demais, sabia, ele é crente, e ele quando ele vê a gente, quantas vezes eu fui a ele com meu coração angustiado, e ele me recebeu, me abraçou, orou comigo, e foi uma benção, foi um negócio tão legal, foi uma experiência tão diferente, né? Geralmente quando a gente fala, ih, lá vai o crente, ó, nem fala muito que ele é meio maluco, ó pra cara dele, o cara já anda com a semana quando ele me arregalado assim. Como é que você quer ser conhecido? Como crente ungido ou como crente maluco? A igreja precisa de entender que o evangelho do Senhor Jesus é algo revolucionário. O evangelho foi transformado numa mesmice, em religiosidade. E a gente acha que o evangelho são ritos e rituais, é um pastor falando com esta voz tremida, aleluia, porque meus irmãos, e um sermão chato que dá sono em caixa de Rohypnol. Gente, há pouco tempo eu fiz uma viagem, e a gente foi à Noruega, e na Noruega a gente foi fazer um passeio num fiord. Um passeio de barco. Aí nós entramos no barco, o piloto era um cara muito novo, a gente teve que vestir uma roupa que parecia um troço de homem para ir para a lua. Porque o frio violento, já não era inverno, mas um frio violento, e ele disse, olha, quando a gente pega, a gente começou a perguntar, mas por que essa roupa tão recheada? Né? Bota primeiro uma camada que era de lã, depois uma outra camada por cima que era de lona, uma roupa pesada, com capim. Bus, com máscara, com tudo, com óculos. Por que essa roupa tão pesada? Ele falou, porque quando a gente começa a andar no fiord, a sensação térmica com o vento vai a menos 30 graus. Bota luva e bota botina por cima de tudo. E a gente, e o cara muito jovem, um garoto muito jovem, e eu comecei a conversar com ele, a gente começou a conversar com ele, nós éramos dois casais, eu, a Denise, e um casal de diáconos lá da igreja. E a gente começou a conversar com o rapaz, e muito mais eu, por causa do inglês, o pessoal tudo arranhando, mas falando, se comunicando e tal. E começamos a falar para ele sobre a nossa igreja, sobre Jesus, que eu era pastor, o outro era diácono, que a minha esposa era pastora, diaconisa, e começamos a conversar. E ele ficou assim, poxa, mas é mesmo? Vocês são da igreja e tal. Ah, eu já estive na igreja. E por que você não continua? Ah, porque a igreja aqui na Noruega é muito chato. É muito chato. Eu falei, pô, então entra na internet, você precisa conhecer. Você não vai entender, talvez, a nossa linguagem, mas você vai conhecer outras igrejas. Dê indicação para ele de outras igrejas, que ele poderia ouvir culto em inglês, da Hillsong, que até na Noruega tem, existe. E ele ficou tão entusiasmado. Ah, porque eu quero conhecer mais a Deus. Foi uma surpresa. Imagina só o seguinte, se a gente olha e fala assim, ah, esse camarada aqui nunca vai... Poxa, nós aqui, os brasileiros, sul-americanos, que o pessoal olha e fala assim, ah, os macaquitos que vieram lá da América do Sul. Ela fala de Jesus para nós aqui. Se eu não tivesse falado para ele, eu não sei se ele hoje está frequentando uma igreja. Mas alguma coisa foi semeada naquele coração ali. Alguma coisa foi semeada. Numa conversa informal, ele olhou e falou assim, ah, mas vocês são diferentes, vocês não são como os cristãos que a gente conhece aqui. Eu falei, graças a Deus. Não me confundiu com essa gente doida aí que anda com a Bíblia debaixo do braço, com a... Amarrado, eu, hein? O que você tem em casa? Agora, se você dá uma olhada nesse texto, presta sua atenção, porque eu já vi muita gente pregando sobre esse texto. Mas, em geral, a ênfase que se coloca é no óleo. Porque Deus multiplicou o óleo, a multiplicação do óleo, e óleo para lá, óleo para cá. Quando a ênfase do texto não é o óleo, a história, não é simplesmente sobre o óleo que foi multiplicado, mas sobre os vasos que foram trazidos. A ênfase do texto são os vasos, porque o problema, eu quero que você entenda aqui, que o problema de Deus não era o óleo. O óleo é o suprimento que Deus estava mandando do céu. O problema, você entende que o céu é uma fonte inesgotável? Você entende que se essa mulher tivesse trazido 1,5 milhão de vasos, 1,5 milhão de vasos teriam sido cheios de óleo? Se ela trouxesse 2 milhões de vasos, os 2 milhões de vasos seriam cheios de óleo? Se ela trouxesse só dois vasinhos, só dois seriam cheios. Porque o problema de Deus não era o óleo. O problema de Deus nunca é o suprimento que Ele tem para dar. É o que você tem para oferecer para Ele. Presta atenção nisso. O seu milagre não depende de um volume de suprimento que Deus tenha. Deus tem muito mais do que você possa pedir ou imaginar. A questão é, o que, que você oferece para Deus para que Ele produza um milagre? Não há um milagre sequer na Bíblia em que Deus tenha feito. Fora Gênesis capítulo 1, não existe nenhum outro milagre que Deus tenha feito sem a participação do homem. Sem que o homem se apresente para ser usado. Deus, quem é que Deus usa para pregar o Evangelho nesse mundo? Os anjos? Uma voz que vem do céu? Não, Deus usa você e a mim. Nós é que somos usados. Quem é que Deus usa para curar os enfermos? Arcanjos? Pessoas que vêm descendo numa nuvem? Não, Ele usa você e eu. Ele usa gente comum. Gente que trabalha, gente que anda de metrô, que anda de ônibus, que sente calor, que sua no centro da cidade, que às vezes fica chateado porque tá cansado, porque está com salário curto, porque está com o chefe pegando no pé, gente que se aborrece, gente que se alegra, gente que cria filho, gente que é filho que é criado. É isso que Deus usa. Gente comum, como você e eu. Deus não usa pessoas que Ele olha e fala assim, até eu, Senhor, estou impressionado. Que coisa maravilhosa, que pessoa talentosa, que pessoa inteligente. Agora, finalmente, achei alguém que eu possa usar. Não é aquela gentalha. Não, é gente comum como você e eu. Que quando leva um pisão, sente dor. É gente comum como você e eu, que quando vê o dinheiro ficar curto, reclama. É gente como você e eu, que é gente comum, que sente dor de barriga e vai ao banheiro também. O que você tem para oferecer para Deus? Quantos vasos essa mulher trouxesse, quantos vasos seriam cheios? E o que, que o profeta disse para essa mulher? Traga algo em que Deus possa derramar a sua unção e o seu poder. Eu mudei aqui o jeito que o profeta falou, botei na minha versão, a versão fragaliana. Mas em outras palavras, foi isso que ele disse. O que ele estava dizendo para aquela mulher quando ele disse, traga então vasilhas, vá pegar vasilhas emprestadas. Ah, eu não tenho vasilhas em casa, pegue emprestado e traga, mas traga muitas, não traga poucas. A visão que ele tinha já era uma visão de coisas grandes. Ele disse, traga e não traga poucas, traga muitas. Porque Deus tem muito para você. Deus tem muito para te abençoar. Traga algo em que Deus possa derramar a sua unção e o seu poder. Traga alguma coisa sobre o que Deus possa derramar unção e poder. Era o que ele estava convidando essa mulher a fazer. E aquela mulher, foi ela quem determinou o tamanho do milagre que ela iria receber, e não Deus. Quem determinou o tamanho do milagre foi ela. Quem determina o tamanho do milagre na sua vida não é Deus, é você. Deus tem tudo e muito mais para te dar. Tem tudo e ainda mais para te dar. Quem determina, nós é que limitamos a Deus com uma visão curta, sabia disso? Nós é que limitamos a Deus com uma visão, a gente pensa em Deus às vezes de uma forma tão humanizada, tão humanística, que a gente acaba limitando Deus. Deus pode te dar, Deus pode te abençoar, e Deus pode te dar uma casa nova. E você imagina assim, pode, aquela casa nova que eu tanto sonho, mas a que eu sonho tem 5 quartos, acho que Deus vai me dar só aquela que tem aquele quartinho, aquela kitnet, aleluia. A gente é que começa a limitar Deus, porque a gente começa a julgar Deus pelos recursos que a gente tem. Deus bem que podia me dar um carro novo. Eu queria tanto um BMW. Mas um Fusca tá bom. Porque você começa a pensar naquilo que você pode e não naquilo que Ele pode. Você começa a pensar nas suas possibilidades e não nas possibilidades dEle. Por isso, gente, quando a gente ensina sobre oração, a gente fala, olha, quando você pedir, pede grande. Porque se você pede pequeno... Se você pede pequeno, eu posso quebrar o seu galho. Mas quando você pede grande, eu digo, opa, estou fora. Só Deus pode fazer. O suprimento de Deus, ele é infinito. O suprimento do céu é infinito. Imagina só o seguinte, imagina você querendo água. E você pede a mim um pouco de água. Se eu não tiver um copo, não tiver um vaso, um recipiente para eu te dar água, eu posso te dar um banho. Mas eu não posso dar água para matar a sua sede. Quem gosta de café? Gosta de café? Quente? Café quentinho? Você imagina eu servindo café quente para você. Quer café? Quer... Mas não tem xícara. Toma! Quente, pelando, fervendo. Ah! Não, você quer o café, mas quer o café aonde? Na xícara? No vaso? No recipiente? Imagina você telefone e pede uma pizza e chega um entregador de pizza na sua porta. Quando você abre a porta, está ele com uma pizza na mão, escorrendo queijo para tudo quanto é canto, te entregando, e você olha para aquilo, mas peraí, onde é que esse entregador meteu essa mão e agora vou assim direto na minha... Você comeria essa pizza? Você sabe quanto custa uma caixa de entrega de pizza? Uma caixa de pizza custa centavos. Se você for uma pizzaria e vê aquelas caixas que eles entregam, que o motoboy leva na sua casa, aquela caixa custa centavos. A caixa em si não vale nada. Mas no momento em que você bota a pizza dentro, você está agregando valor a algo que não tem valor algum. Entenda o seguinte, o valor que você tem não é pelo valor intrínseco de você ser quem você é. O que interessa é quem está em você, o que está em você. É isso que dá o verdadeiro valor que você tem. O grande valor que você tem não é porque você tem diploma, porque você é bonito, porque você é inteligente. Amém, eu sei que eu sou tudo isso, mas o seu valor não está nisso. O seu valor está no fato de que Jesus, o Espírito Santo, habita em você. É o conteúdo da caixa que dá valor à caixa. A caixa em si não vale grande coisa. A caixa em si vale centavos. Quando você bota alguma coisa dentro, aquilo que você coloca é o que agrega valor à caixa, é o que dá o verdadeiro valor para aquela caixa. E eu preciso entender isso. Uma caixa de pizza, ela não vale nada, mas quando a pizza é colocada dentro, o valor da caixa muda. Não é a caixa que dá valor ao conteúdo, mas é o conteúdo que dá valor à caixa. Você está entendendo que não é você que dá valor ao Espírito Santo que habita em você. É o Espírito Santo habitando em você que dá o valor que você tem diante de Deus. Que faz de você alguém que Deus ama. Que faz de você uma pessoa diferente. Nós somos esse vaso, ou esses vasos, que essa viúva trouxe para o profeta. Nós somos o vaso, Jesus é o conteúdo. Nós somos apenas isso, vasos, só isso. Nós somos apenas isso, vasos. O que importa é o conteúdo. Eu e você não somos outra coisa, a Bíblia fala disso no Novo Testamento de uma maneira, em mais de uma oportunidade, o apóstolo Paulo nos compara a vasos. E nós somos somente isso, vasos. Mais nada. Agora, quando você, dependendo do que você coloca dentro, o valor muda. O conteúdo é que dá o valor ao vaso. Tudo que ele precisa é de vasos que estejam disponíveis, vazios e limpos. Tudo que Deus precisa para usar um vaso é que esse vaso esteja disponível, vazio e limpo. Um vaso disponível, o que é um vaso disponível? Um vaso disponível, ele não depende de qualquer outra coisa a não ser uma decisão que você toma de dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é um vaso disponível. Eu não sei exatamente, por aquilo que eu leio na Bíblia, eu não sei dizer para você com exatidão se Elias era um camarada que foi chamado por Deus. Porque a Bíblia diz que Deus estava olhando para a terra e procurando, para lá e para cá, alguém para usar. E Elias, de alguma forma, percebeu isso e disse: Deus, eis-me aqui, usa-me a mim. E Deus olhou e falou: ok, não tem tu, vai tu mesmo. E é interessante que Deus usou Elias, que não foi um camarada que a Bíblia diz que antes, que já estava no ventre da sua mãe, e Deus olhou para o ventre e viu, e não, eis-me aqui, Senhor. Não sei se eu me encaixo no padrão que você está procurando. Eu não sei se eu tenho o brilhantismo que você gostaria que eu tivesse. Eu não sei se eu tenho os dons e os talentos que você precisa. Eu não sei se você vê em mim um tipo de voz que agrada. Eu não sei se eu estou capacitado para fazer sucesso. Mas eu estou aqui. Eis-me aqui. Usa-me a mim. Interessante que Elias é um dos profetas mais usados por Deus no Antigo Testamento. Um dos mais respeitados em toda a cultura judaica é justamente Elias. Mas por que que Deus usou? Porque Elias se colocou como um vaso disponível para Deus. A gente tem mil desculpas para não estar disponível. Eu trabalho muito, eu estudo muito, meus filhos me dão muito trabalho, eu estudo demais. Tudo faz com que a gente dê mil desculpas para não estar disponível. Mas entenda só uma coisa, no momento em que você diz, não tente fazer conta do seu tempo. Ah, deixa eu ver quanto tempo me sobra para dar para Deus. Tantas horas para isso, tantas horas para aquilo, blá, blá, blá, blá, blá. Tudo exige de você hoje, tudo exige de você muito tempo. Tudo pede de você muito tempo. Estar disponível não é uma questão de você olhar e falar assim, ah, tá tranquilo, para mim servir a Deus, moleza, estou desempregado mesmo, então estou disponível aqui. Não é isso. Gente, quanto mais ocupado você estiver, quanto menos tempo você tiver, melhor para Deus. Porque justamente o que Deus quer mostrar para você é que Ele vai te usar, não porque você tem um tempo enorme, nada mais para fazer na vida, então Ele agora vai te usar. Ele quer que você entenda que o que interessa não é a quantidade de tempo que você tem, mas é a qualidade do tempo que Ele vai usar. Porque às vezes em 2 horas de pregação, o pregador fala e não diz nada. Mas às vezes em 5 minutos, ele faz com que o céu desça, pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo, gente seja curada, e o céu baixa, o céu desce. O que a gente precisa se disponibilizar para Deus, dizer, Deus, eis-me aqui, eu não tenho tempo, eu sou ocupado, eu trabalho, eu estudo, mas eu estou aqui, usa-me a mim, e Deus vai te usar. Se você se disponibilizar para que Ele te use. Deus precisa de vasos vazios. Vaso vazio, gente, é um negócio complicado no dia de hoje. Deixa eu mostrar para você o que, que eu quero dizer com isso. Deixa eu me dar minha sacolinha aqui. Deixa eu mostrar para você o que, que eu quero dizer com... Isso tem a ver com disponibilidade também. O que, que é isso aqui? É um vaso. É uma jarra, uma caneca, um vaso. Isso aqui é do Oktoberfest. Isso aqui é um vaso vazio. Isso é um vaso vazio. Um vaso vazio, você coloca dentro dele o que você quiser. Sabe qual é o problema? É que a gente vai colocando coisas dentro do vaso. E às vezes, por exemplo, as moças solteiras da igreja ficam tão focadas em arrumar um namorado. E aí, enche o vaso com essa coisa, fica fixada, fica naquela coisa que tem que casar, eu tenho que arrumar um namorado, já começa a encher o vaso com uma visão com salsicha. Tem gente que fica sonhando com coisas materiais. Você não consegue enxergar daí, é um BMW. Fica sonhando e pensando em coisas materiais. Não, porque eu preciso ter, eu preciso disso, porque eu tenho que dar conforto para a minha família, porque esse carro que eu tenho está muito ruim, e afinal de contas o pastor Hélio prega sobre prosperidade, eu tenho que prosperar. E aí, enche o vaso. Tem gente que começa a andar por aí, o vaso está lotado, sabe de quê? Não descola dessa praga. Quem me conhece sabe que para me encontrar não é por aqui. Porque isso aqui para mim é só um telefone. Mas tem gente que isso aqui é a vida. Se sumir, se desaparecer, já era. Acabou, meu mundo caiu. O que foi? Perdi meu celular. Enche o vaso. Enche o vaso. Vai enchendo o vaso. Tem gente que enche o vaso, sabe com o quê? Só quer se divertir. Quer ir pra Disney. Conhecer o Mickey, o Pato Donald, Pateta. E só pensa em lazer, diversão, tempo livre. O que, que eu vou fazer no fim de semana? Ah, igreja, não tenho tempo pra ir à igreja não, cara. Porque eu tenho que sair com os amigos, eu tenho que... Sexta-feira, como é que é o negócio? Influenciadores. Que influenciadores, rapaz? Cerveja, sexta-feira é o dia da cerveja, dia internacional do adultério. Como é que eu vou pra igreja? Enche o vaso. Isso fora aquelas coisas que você não identifica muito bem, que são... Quando minha mulher olhou isso aqui, quase que ela comeu pensando que era trufa. Ansiedade, preocupação, tempo de escola, filhos e marido e esposa. E vai... Você vai botando o que tiver. Você vai enchendo o vaso. No final das contas, dá para colocar azeite aqui? Dá. Mas com certeza que a quantidade de azeite que coloca aqui é bem menor do que se ele tivesse vazio. E é interessante que Jesus diz uma coisa que a gente ouve, fala, repete, como se fosse mera poesia, mas não entende e não coloca na prática. Não andeis ansiosos de coisa alguma, porque os gentios, e essa palavra que Jesus usa, quando ele fala os gentios, é que andam atrás dessas coisas, não fiquem preocupados com o que comer, com o que vestir, com o que beber, porque os gentios, e essa palavra gentios, Jesus usa como sinônimo do incrédulo, aqueles que não têm aliança com Deus, o gentio, aquele que não tem aliança com Deus vivo, esses é que andam preocupados e correndo atrás dessas coisas. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? É você deixar de se preocupar com isso, entregar na mão de Deus e esvaziar o vaso. Quando você coloca nas mãos de Deus, você não deixa de sonhar com uma casa nova, você não deixa de sonhar com um carro novo, você não deixa de querer ser próspero, você não deixa de querer o namorado ideal. Você não deixa de querer nada disso. Nada disso é ilícito, ilegal, é proibido, é pecaminoso. Mas quando você coloca essas coisas enchendo o vaso, ocupando o espaço que deveria ser ocupado pelo azeite, não é que Deus não te use. Porque Deus é um Deus bom. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus gracioso. E Ele sempre nos usa na medida máxima que Ele pode. Deus não despreza ninguém. Ah, não, você é ocupado demais, não serve para mim. Ah, não, você é muito materialista, não serve para mim. Não, você só pensa em cura, você só pensa em prosperidade, não serve para mim. Não, não, Deus sempre te usará na medida máxima que Ele puder. Mas quanto mais vazio está o vaso, mais azeite cabe. E eu preciso me desligar dessas coisas e saber que Deus vai acrescentar na minha vida sem que eu precise ficar fazendo força. Amém, gente? Eu não, diga para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, você não precisa fazer força para ser abençoado. Muito pelo contrário. Se você for a Hebreus, o apóstolo, o escritor dos Hebreus, ele escreve dizendo o seguinte, interessante isso. Em toda a Bíblia, você encontra várias vezes a expressão não temas, não temas, não tema, não temais, não temas. E Jesus mesmo fala, não é? Não temam. Não temam o mundo. Vocês vão passar por aflições, por lutas, mas não temam porque eu já venci o mundo. N vezes, centenas de vezes, a Bíblia fala sobre não temer. Mas a única vez no Novo Testamento em que a Bíblia fala que nós devemos temer é no livro de Hebreus. E quando ela fala sobre nós devemos temer não entrar no descanso. fazendo uma comparação com o povo de Israel, ele diz, porque eles, justamente por causa de preocupação, ansiedade, medo, não, os gigantes vão nos destruir, nós não vamos conseguir, não entraram na terra de Canaã, que era exatamente um tipo, um símbolo do descanso. Uma terra que mana leite e mel. Deus, lá atrás, Deus já havia dito para eles assim, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Vocês vão morar em casas que vocês não construíram. Vocês vão desfrutar de plantações que vocês não plantaram. Vocês vão beber vinho de videiras que vocês não semearam, que vocês não cuidaram. O que, que Deus estava dizendo? Vocês vão entrar lá e vão descansar. Temamos não entrar no descanso como eles não entraram. Porque, por causa da incredulidade. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que um vaso vazio é justamente alguém que entra no descanso. É alguém que entra no descanso. O que, que é o descanso? É um estado de plena e completa confiança de que Deus suprirá cada uma das minhas necessidades. Eu não posso andar como o mundo anda, com medo de crise, porque o governo isso, o governo aquilo, e a Dilma aquilo, e o ministro não sei das quantas, aquilo outro, e o dólar. Eu não posso andar nessa pilha. Eu não posso andar nessa preocupação. Quem cuida da minha vida é Deus, incluindo a minha vida financeira. Amém? Deus precisa de vasos vazios para derramar sua unção. E Deus precisa de vasos limpos. Deus precisa de vasos limpos. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Falar sobre vaso limpo é muito perigoso, porque em certos lugares é capaz de você ouvir aquele tipo, então você agora tem que se limpar, miserento, do pecado, dessa sujeira toda que está aí. E você começa a falar, não, então eu tenho que jejuar, eu tenho que orar mais, e eu tenho que fazer isso e aquilo. E você começa a pensar em obras. Mas interessante que, pelo menos na minha casa é assim, eu não sei se é assim na sua, mas na minha casa, quando um vaso, seja um copo, uma xícara, uma panela, suja, alguém tem que limpar, alguém tem que lavar. Eu já procurei em tudo quanto é canto, nas lojas reais e virtuais, já procurei em tudo quanto foi lugar, inclusive fora do Brasil, procurei na China, que na China dizem que tem tudo, e não encontrei copos que se autolavem. Panelas que se limpem a si próprias. Não encontrei. Procura inútil. O copo, quando está sujo, alguém tem que ir lá, botar debaixo da pia e lavar. Não é o copo que se limpa, é alguém que limpa o copo. Não é o vaso que se limpa, é alguém que limpa o vaso. E qual é o método que Deus escolheu para que você seja um vaso limpo? A palavra. Vós já estás limpo pela palavra. O contato com a palavra é que produz a limpeza do vaso. Não é um esforço que eu faço para não pecar, para jejuar mais, para orar feito um condenado. Não, não, esse meu esforço para Deus não significa grande coisa, ou melhor diria eu, não significa nada. Você precisa simplesmente se impregnar, ser impregnado pela pregação da palavra da fé, pela pregação da palavra da graça, se encher desse evangelho genuíno e verdadeiro, para que você possa experimentar se tornar um vaso limpo. Quanto mais eu prego sobre pecado, mais você vai pecar. Há um engano muito grande quando a gente fala sobre a palavra da graça, porque há pessoas que perseguem e criticam esse evangelho. Porque acham que nós estamos pregando um evangelho fácil. Não, faça o que você quiser e não tem problema, porque no final das contas você vai para o céu. Mas nunca ninguém abriu a boca para dizer uma coisa dessa. Eu sei que há pessoas, é claro, em toda igreja, sempre existe algum sem vergonha que usa a graça de Deus como uma desculpa para continuar metendo o pé na jaca. Isso aí não é novidade para mim. É alguém que, não, mas eu sou salvo, pela graça. Ah, eu estou fazendo isso, aquilo, aquilo outro, mas Deus já perdoou. E está tudo bem. Essa pessoa não está vivendo debaixo da graça, ela está enganando a si mesma. Ela está se enganando, só isso. O que ela precisa é ter um encontro chapado de frente real com Jesus. Quanto mais eu entendo a graça, mais fortalecido contra o pecado eu sou? E a Bíblia nem diz que você deve lutar contra o pecado, a Bíblia diz que você deve se considerar morto para o pecado. Que eu saiba, um defunto não briga. Vasos limpos. 1 Timóteo capítulo 2 diz o seguinte, no versículo 20 e 21. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Há alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Quando você lê essa passagem, eu fiquei surpreso que eu perguntei na minha igreja se o pessoal sabia o que significava vaso de honra, vaso de desonra. Você entende o que significa vaso de honra e vaso de desonra? Quem é que não sabe o que é vaso de desonra? Peraí, levanta a mão. Peraí, baixa a mão. Quem é que sabe o que é um vaso de honra? No meio de vocês, existem pessoas que nem sabem, nem deixam de saber. Eu não sei, mas também não deixo de saber. Não vou levantar a mão nem para um, nem para outro, porque... Então, para evitar qualquer tipo de conflito, confusão, eu vou explicar para você o que é um vaso de honra e o que é vaso de desonra. Um vaso de honra é um vaso que, na época do apóstolo Paulo, e ainda hoje a gente usa, para enfeitar a casa, para botar flor, para fazer uma decoração, para servir água, para servir vinho, para servir suco, alguma coisa desse tipo. Isso é um vaso de honra. Na época do apóstolo Paulo, era assim. Um vaso de desonra, como é que eu vou explicar isso para você? Na época do apóstolo Paulo não tinha banheiro. Deu para entender? Quer que eu desenhe alguma coisa assim? Não. Deu para entender. Quer dizer, vaso de honra ficava em cima da mesa. O vaso de desonra debaixo da cama. De madrugada acordou. Cadê o vaso de desonra? Cadê o vaso de desonra? Comi um camarão que estava meio estragado. Cadê o vaso de desonra? Agora olha só, o apóstolo está escrevendo para Timóteo, o apóstolo Paulo dizendo que numa casa existem vasos para honra, outros porém para desonra. Assim pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Aqui de cara, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, que na verdade Deus quer nos usar como vasos de honra. E embora eu tenha dito para você que um vaso não se limpa a si próprio, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que se você tomar uma determinada providência, você vai ser usado sempre como vaso de honra, nunca como vaso de desonra. Porque não foi para isso que Deus te chamou? Deus não te chamou para não te constituir um vaso de desonra. Ele te constituiu para ser vaso de honra. Mas ele diz, olha, assim pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, que erros são esses? Aí eu vou ter que voltar um pouquinho antes no texto, porque lá no versículo 14, ele escreve para Timóteo dizendo assim, recomenda essas coisas. Fala com a igreja e recomenda à igreja. Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, pastor novo, Paulo mais experiente, está dizendo, recomenda, prega sobre isso na igreja. Ensina sobre isso na igreja. Recomenda isso. Dá testemunho solene, sério, a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Você prestou atenção numa coisa? Que tudo aquilo que o apóstolo Paulo disse lá no versículo 20 e 21, livre-se dessas coisas, tudo, 100% tem a ver com aquilo que a pessoa diz. Tudo aqui tem a ver com o que a pessoa diz. Falatórios, profanos, inúteis, fofoca, intriga, confusão, disse-me-disse, e já soube da última, e o pastor Hélio, e o pastor Fragale, não tá sabendo? Vou te contar, não é fofoca, não, é pra gente orar. Fala, apóstolo Paulo escreve para Timóteo dizendo que quem se livra, presta atenção nisso, a sua carne adora uma intriga, um disse-me-disse, uma fofoca, uma mentirinha aqui, outra ali. A carne adora isso. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que aquele que se livra dessas porcarias, ele está exatamente limpando o vaso. O vaso não fica mais limpo porque a pessoa ora mais. O vaso não fica mais limpo porque a pessoa lê a Bíblia e vai ticando no final da Bíblia, leitura, plano de leitura anual, mais uma, aleluia, estou matando a pau. Tenho nada contra o plano de leitura anual, maravilha, mas entenda que não é isso que limpa o vaso. Ah não, mas eu participo do grupo de evangelismo da igreja. Não é isso que limpa o vaso. Ah, mas eu dou aula para as crianças na Academy Kids. Não é isso que limpa o vaso. Ah, mas eu auxilio o pastor Hélio, eu carrego a pasta do pastor, e sou eu que boto a aguinha do pastor na plataforma. Não é isso que limpa o vaso. A igreja pensa assim, ah não, eu sou um vaso limpo, por quê? Porque sou eu que carrego a pasta do pastor, sou eu que acendo a luz da igreja, sou eu que dou aula lá para as crianças, eu participo do grupo de evangelismo, e eu jejuo, e eu oro, e eu faço e acontece. Você está pensando que está limpando o vaso, nada disso limpa o vaso. O que limpa o vaso é quando você se livra dos pecados relacionados com a sua língua. Quando você começa a ser instigado por alguém a confessar fraqueza, enfermidade, impossibilidade, livre-se disso. Não coloque na sua boca uma palavra de derrota, de fraqueza, de miséria, de pobreza. Não permita que isso faça morada na sua boca. Livre-se dessas. Quando alguém começar a puxar uma conversa para falar mal de A, mal de B, mal de C, sai de perto. Não entre na pilha do diabo. Não entre na pilha. Toda igreja tem um, dois ou três ou mais fofoqueiros. Identifique quem é. E você já sabe, ó, aquele irmão ali. Só oi, tudo bem, como vai, Deus abençoe, aleluia, glória a Deus, você lá e eu cá. Porque não dá para ficar de papo com essa pessoa, porque rapidinho ela começa a falar mal de A, mal de B, e se está falando mal do pastor não sei de onde, daqui a pouco vai falar mal do meu pastor. Eu preciso me colocar numa posição de saber que o que limpa o vaso é exatamente o que sai da minha boca. Jesus disse o seguinte, que o que contamina o homem não é o que entra, não é a comida ou o alimento, mas aquilo que sai. E todo e qualquer vaso, tenha o tamanho que tiver, seja uma xícara, um copo, um treco desse aí, não sei nem como é o nome desse bagulho, que eu trouxe aqui, caneca, sei lá, seja um vaso de planta, seja o que for, todo vaso, qualquer vaso é limpo pela boca. Se você chega em casa, encontra um vaso desse, alguém botou, pastor Fragale, fez uma vitamina de banana, tomou aqui, nesse, está todo melado por dentro. Se você vai na pia, abre a torneira e bota o vaso assim, pode cair o quanto de água quiser, o vaso vai continuar sujo. Você precisa apresentar para a água a boca do vaso. Enquanto você não virar o vaso de boca para a água, ele vai continuar limpo por fora. Mas Deus não está se preocupando com o exterior do homem. As pessoas se preocupam com o exterior, querendo ver se o vaso está limpo por fora. O penteado, o corte de cabelo, a roupa que usa, os óculos escuros, o óculos de grau, o sapato, a calça skinny. E tudo isso está do lado de fora do vaso. Nada disso está dentro do vaso. Tudo isso é só aparência exterior do vaso. Gente, um vaso lindo por fora pode ter no seu interior um veneno mortal. E se você vai na onda de que o vaso é lindo, maravilhoso, pode ser que tenha uma cobra venenosa lá dentro. Ah, que vaso lindo, tão bonito, olha só, todo decorado com flores por fora, pintadinho e coisa e tal. Deixa eu meter a mão. Pô, vem picar uma cobra. Deus não está preocupado com a aparência do vaso por fora. Deus quer saber se o vaso está limpo por dentro. E só tem um jeito de limpar o vaso por dentro. É através da boca do vaso. Quanto mais você confessa a palavra, quanto mais você declara a palavra da fé, quanto mais você declara a palavra da graça, mais limpo o vaso vai ficando. porque aquilo que você fala enche o seu coração, e a boca vai falando do que enche o coração se enchendo daquilo que a boca fala, e você vai sendo transformado de glória em glória, dia após dia, e Deus pode agora te usar de uma maneira poderosa, como você nunca imaginou que Ele iria te usar. Quem quer ser usado por Deus aqui de uma maneira poderosa? Aleluia, vamos ficar de pé, nós vamos orar. Meu irmão, lembre-se disso, não foque no seu valor por aquilo que você vê. A caixa da pizza só custa alguns centavos, a pizza dentro é que dá valor, é o que importa. Aleluia. Meu irmão, eu queria que você colocasse no seu coração um propósito hoje aqui. Se essa palavra falou no seu coração, e você diz: Deus, eu quero ser usado por ti de maneira mais eficaz. Talvez, haja algumas pessoas aqui que têm chamada para o ministério. Talvez haja outras pessoas que digam: não, pastor, com certeza a minha chamada não é o ministério. Meu lugar não é o púlpito, meu lugar é na empresa, meu lugar é na faculdade, dando aula, meu lugar é investindo como empresário. Amém. Deus também chama você para ser um empresário, Deus também chama você para ser um professor, Deus também chama você para ser um músico, Deus também chama você para ser tudo aquilo que é um médico, um engenheiro, coisas que a sociedade precisa, um arquiteto, um advogado, um comerciante. Deus te usa aonde Ele quiser, na maneira que Ele quiser. Ele não precisa que você tenha um título de teologia para te usar, mas você precisa ser um vaso que está disponível. Só isso. Se você tem uma chamada para o ministério, que bom, não se apresse, não fica com pressa, deixa que Deus sabe a hora certa. Deus precisa de vasos que estejam preparados. Não adianta, você sabe que a gente às vezes ora de uma maneira, a gente não sabe nem o que pede às vezes. Há uma passagem na Bíblia em que o profeta Jeremias é chamado por Deus para ir a uma olaria. Quando ele vai àquela olaria, ele diz: Jeremias, vá à olaria e veja lá o oleiro na sua obra. Tem gente que pensa que Deus chamou Jeremias para ir no bairro de olaria. Não. Olaria é o lugar onde se fazem objetos de barro, né? E ele não foi lá para ver o olheiro. Ele foi lá para ver o oleiro. Pensa que foi à olaria ver um olheiro. Quem sabe eu tenho talento para futebol, o olheiro vai me ver, vai me chamar para jogar no Flamengo. Não. Ele foi à olaria, o lugar onde se fazem objetos de barro, para ver um oleiro trabalhando na sua obra. E quando ele chegou lá, tinha um sujeito trabalhando naquela roda com o barro. E quando ele começou a fazer o barro, de alguma forma o vaso se estragou na mão dele. E aí ele começou o processo todo de novo. Baseado nisso, tem gente que ora e pede: Senhor, eu sou esse vaso, quebra minha vida e faz tudo de novo. Teve época que a gente cantava isso, não tinha uma música? Um hino. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso na mão, quebra minha vida. Para começar, o oleiro, na visão de Jeremias, não quebrou vaso nenhum. O vaso não estava nem pronto ainda. Ainda era massa. Não estava pronto. Ele não precisou quebrar, ele só achatou, esmagou o que ele tinha feito. Você não sabe o que você está pedindo quando pede um negócio desse? Quebra a minha vida. Você não sabe o que você está pedindo. Deus, ele lidava com o homem no Antigo Testamento através da lei. E na lei, Deus não podia bypassar a lei para abençoar você, por mais que ele te amasse. Davi era um camarada segundo o coração de Deus. Deus amava Davi pra caramba. Mas quando Davi adulterou com Bate-seba, Deus não pôde dizer assim: Davi, no teu caso eu vou quebrar o galho, vamos bypassar a lei, vamos fazer um atalho aqui, finge que ninguém viu nada e eu vou continuar te abençoando. Davi, o salário do pecado é a morte, cara. Bate-seba engravidou e essa criança, você escolhe, ou vai morrer a criança ou vai vir uma praga sobre Israel, tamanha que vai ser um miserê danado. E acabou que no final das contas a criança morreu. Davi botou pó de cinza na cabeça, se vestiu de pano de saco, jejuou, chorou, não teve jeito. A consequência do pecado seguiu o seu rumo, seguiu o seu curso. Sabe o que Deus estava fazendo com Davi? estava quebrando o vaso. Aí você olha para pedir um negócio desse, você não sabe o que você está pedindo. Entenda só o seguinte: o último vaso que Deus quebrou foi Jesus na cruz do Calvário. Ele quebrou Jesus. Ele foi moído pelas nossas transgressões, para que você e eu não tenhamos que ser um vaso quebrado. Se você pode trazer isso para a sua vida, você foi quebrado no momento em que você aceitou Jesus, e Ele fez de você um vaso novo. Vaso novo não precisa de ser quebrado para ser feito de novo, só precisa ser limpo. O vaso é novo, de vez em quando vai lá e lava o vaso, mas não precisa quebrar para... Não, não, esse vaso está sujo, quebra. Porque o vaso está sujo, você quebra o vaso? Não, você vai lá e limpa o vaso. Você lava o vaso e bota ele no lugar de decoração novamente. Entenda que Deus quer te usar de maneira poderosa. O que Ele quer fazer na sua vida hoje é conscientizar você de que você tem um chamado. Alguns para o ministério, outros para continuarem a ser empresários, estudantes, professores, músicos, engenheiros, arquitetos, balconistas, não importa. Mas deixa Deus te usar, se apresenta a Ele como um vaso disponível. Permita que esse vaso seja limpo através da sua confissão de fé. Aleluia. Não ande ansioso de coisa alguma, esvazie esse vaso. Levante as suas mãos e se apresente a Deus. Se você quer se apresentar a Deus, não faça simplesmente seguindo um ritual religioso de levantar as mãos só porque o pastor falou. Mas se você quer genuinamente ser usado por Deus, meu irmão, tem gente às vezes que se priva de ser usado por Deus porque pensa: eu não estou preparado. Ninguém está nunca preparado. Nunca nenhum de nós está preparado da maneira que a gente imaginaria ou gostaria. Nunca. A gente olha para Deus e julga que Deus tem um padrão tão alto que a gente nunca está pronto. E é verdade, Deus tem um padrão tão alto que nunca está pronto, só Ele pode nos preparar. Aleluia. Senhor, aqui se apresenta ao Teu povo de mãos erguidas, te dizendo: Deus, eu quero ser usado. Eu quero ser um vaso de honra nas Tuas mãos. Vaso de desonra eu sei que ninguém aqui é, mas pode ser que haja aqui alguém que esteja como um vaso na prateleira, não reparado, não visto, não utilizado. Não, Deus, nós queremos estar sendo usados. Queremos ser usados, queremos ser um vaso limpo, um vaso disponível, um vaso usado por Ti de maneira simples, mas poderosa. Em o nome de Jesus, que venha sobre o Teu povo agora, Deus, uma unção nova, uma unção especial, uma unção, ó Deus, que faça com que cada um de nós aqui saia desse lugar sabendo, entendendo: Deus me chamou para ser um vaso de honra. Aleluia. O diabo quer te enganar, dizer que você é um vaso de desonra, que você não vale nada, que você nunca será usado por Deus, ou que você será sempre usado de uma forma muito limitada, porque Ele não tem essa chamada para você, como tem para fulano, para ciclano e para beltrano. O diabo quer te colocar no final da fila. Entenda para uma coisa: Deus, Ele, quando olha para você, Ele vê um filho amado em quem Ele se compraz. Independente dos seus defeitos, independente da falta de talentos que você acha que tem. Ah, me falta tanta coisa, Deus. Eu queria cantar como o pastor Rafael. Eu queria pregar como o pastor Hélio. Eu queria ser animado e empolgado, carismático como o pastor Paulo. Mas eu não sou nada disso. Então o Senhor nunca vai me usar. Não, Deus não precisa que você seja pastor Rafael, que você seja pastor Hélio, que você seja pastor Paulo, que você seja pastor Teixeira, que você seja pastor Fragale. Deus precisa que você seja quem você é. Ele te criou, Ele te formou, Ele te fez, e você é único. Não tem outro igual. Ele te criou exatamente sabendo o que Ele estava fazendo. Ele pode te usar e Ele vai te usar. Levante as suas mãos e fale como Isaías. Diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Há um mundo morrendo lá fora, Senhor. Há um mundo morrendo lá fora. Há um mundo indo para o buraco. Há um mundo indo direto para o inferno. Eu quero ser usado por Ti para cooperar, para povoar o céu. Eu quero ser usado por Ti, ó Deus, para aquilo que for necessário. Aquilo que estiver acontecendo na minha igreja, eu quero estar envolvido, eu quero estar trabalhando, eu quero estar agindo, eu quero ser um agente da Tua palavra. Eu não quero ser um mero assistente de cultos. Eu quero estar trabalhando na Tua obra, envolvido de alguma forma, para que pessoas, ó Deus, sejam alcançadas, para que pessoas sejam transformadas, para que pessoas sejam curadas, para que o teu evangelho, esse evangelho maravilhoso que um dia me alcançou, alcance a outros. Começa trabalhando nas nossas famílias, na nossa casa. Que não haja ninguém aqui, que não haja ninguém aqui que não veja dia após dia a salvação da sua família. É promessa tua, Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Aleluia. Oh, em nome de Jesus, eu posso ver famílias salvas no meu espírito. No meu espírito eu posso ver famílias sendo alcançadas. No meu espírito eu posso ver jovens sendo alcançados. No meu espírito eu posso ver homens sendo alcançados, mulheres sendo alcançadas. Eu posso ver a porta dessa igreja com gente fazendo fila querendo entrar. Eu posso no meu espírito ver pessoas chegando, buscando cura e recebendo cura. Eu posso ver pessoas chegando desesperadas e saindo cheias de esperança. Eu posso ver pessoas chegando angustiadas, entristecidas e saindo daqui com uma nova visão de vida. Aleluia. Eu posso ver Deus te usando de maneira poderosa, na sua casa, no seu trabalho, na escola, na universidade, onde quer que você esteja, no ônibus, no metrô, no meio da cidade. Eu posso ver Deus te usando, no meu espírito eu posso ver Deus te usando. Veja-se assim, veja-se assim, aleluia. Veja-se usado por Deus, veja-se sendo usado por Deus, aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Meu irmão, deixa eu convidar você para dar um abraço na pessoa que está do seu lado. Abrace uma pessoa só. Fique com as suas mãos sobre o ombro dessa pessoa agora. E ore por ela e diga: olha, Deus está te capacitando aqui agora. Deus está te capacitando para que você seja. Deus está te ungindo aqui para que você seja um instrumento útil nas mãos dele. Mais do que você já tem sido. Mais do que você já tem sido. Mais do que você já tem sido. Aleluia! Muito obrigado, Senhor. Aleluia! Aleluia! Não é com a nossa própria força, não por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito que faz a obra em nós. Aleluia! É pelo Espírito dele que está dentro de nós, a unção que dele recebestes já está em vós. Quem concorda comigo aí, diga amém. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Então dê uma grande salva de palmas a esse Deus que faz a obra em nós. Com Deus, é, declare, vai. Eu tenho fé pra prosseguir. Ouço a sua voz e sigo com seu Espírito em mim. Eu concordo com meu Deus. Sou um só Espírito com meu Pai, Deus Pai. Honro a sua palavra viva em mim. Não importa o que eu tiver que fazer, ele me enviou e me tira o pé do chão, vai, vai, vai. Tão grandes, o meu Deus é a concordo com meu Deus. É Ele quem diz: eu sou um só Espírito com meu Pai, Deus Pai. Ouço a sua palavra viva em mim. Não importa o que eu tiver que fazer, Ele me enviou e me sustentará. Sonho, penso e falo grande. O meu Deus é poderoso pra fazer. Eu ando em dimensões tão grandes. Ainda não acabou, não. Amanhã tem mais. Domingo tem mais. Ah, aproveita. Dorme aquele sono do justo. Aleluia. Descansa. Vira pro tem monte disso aí. Fala: descansa, porque amanhã tem mais. Vem preparado, porque amanhã tem mais. Deus te abençoe. Tenha uma excelente noite. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Aleluia. Você que nos acompanha pela internet, que Deus te abençoe. Amanhã a gente está de volta às 19 horas. Não perca o horário, 19 horas. Deus te abençoe e uma boa noite para você.